Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde, como queiram. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, aqui no canal 1 da sua Antena Web. Edição para esta terça, dia 18 de março de 2014. Quero que saiba, estimado ouvinte, que é um prazer enorme estar consigo, na sua companhia, poder então ter aqui a sua presença. E cá estamos então, não é? Para este espaço radiofónico. Se eu diga ao Sr. Fado que hoje vai abrir com um fado muito bonito e que, enfim, muito alude, digamos, a... Poderia ser aquilo que nós passamos, não sei se é aquilo que nós passamos, mas... a música é realmente muito bonita, o fado é realmente muito bonito e da forma como é interpretado então, ainda mais bonito fica. Estou a referir-me à música Lágrima, na voz da Dulce Pontes. Não vou pôr aqui a Amália, porque entretanto vou trazer Grito, desta fadista que faleceu a 6 de outubro de 1999, a Amália Rodrigues. É assim que vamos seguindo e depois vamos ficar com uma música mais calma, Grão de Arroz, na voz da Maria Ana Bobon. São as primeiras três edições de hoje do nosso Fado, do nosso canal Senhor Fado, que continua à espera da sua participação. geral.radioantenaweb@gmail.com. Tem também o nosso site, aí pode ir a clicar no botão no menu, clicar no botão que diz peça uma música e então aí preencher o seu formulário e enviar-nos a sua mensagem. Simultaneamente, quem quiser também pode ligar para o nosso número de telemóvel 910106983 e eu cá estarei com todo gosto para atender as suas chamadas e, por que não, anotar aqui os seus pedidos para os nossos programas no canal 1, no Diga Lá ao Senhor Fado, no caso. Vamos à música então, a fadista Dulce Pontes, fadista não só, mas também, vai-nos cantar Lágrima. Estendo meu chá, me deixe.

Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Ouvintes ao nosso Diga Lá ao Senhor Fado, agora para vos apresentar um tema que eu acho lindíssimo e muito engraçado também, um tema que nunca passou aqui no nosso programa, aliás até acho que nunca passou no Diga Lá ao Senhor Fado nem nenhuma das 196 edições anteriores, vai passar hoje, chama-se O Baixinho e é trazido pela fadista Maria Armanda. Não há por confundir com a cantora que cantou a canção do sapo quando era pequenina. Esta Maria Armanda é outra e canta-nos muito bem o seu fado. A música chama-se O Baixinho, um fado canção. Vamos também ouvir nesta edição outros dois temas: Carolina Tavares com O Poço de Burtém e ainda também Mané com Povo que Lavas no Rio. Uma voz sonante da fadista Mané, que assim vai dar uma cor muito especial ao nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado, que aqui caminha para a sua edição número 197 no canal 1 da Antena Web, neste caso, enfim, na altura ainda quando tornado Antena Web, e é pois um prazer estar consigo, poder fazer-lhe companhia e deixar-lhe então estas melodias. É assim que vamos à música, então, com para já a fadista Maria Armanda, chama-se este tema O Baixinho. Pouco mais de metro e meio, homem maduro e moreno, sem complexo nem receio de ser um homem pequeno. Caraçola soube dizer, mas responde verdadeiro: nada me falta para ser um homem de corpo inteiro. Olha bem. baixinho de fato novo, que mexidinho galando o povo, de namoradas nunca partas, por tua causa as aragatas, e mesmo alguma que não te liga, mais tarde ou cedo vai na cantiga. Porque o baixinho tem muita proa, é alfacinha, é Lisboa. Eu cá sempre ouvi dizer que um homem que é pequenino, que por força tem de ser ou velhaco ou dançarino. Este ditado é bem fraco e é muito baixinho custa, pois dançarino e velhaco aos altos também se ajusta. Olha baixinho de fato novo, que mexidinho galando o povo, de namoradas nunca partas, tua causa as aragatas, e mesmo alguma que não te liga, mais tarde ou cedo vai na cantiga. Porque o baixinho tem muita proa, é alfacinha, é Lisboa. Alguma que não te liga, mais tarde ou cedo vai na cantiga. Porque o baixinho tem muita proa, e a alfacinha é Lisboa. Tem saudades das tabernas, tem saudades dos fadistas, bota alta e tacão, casnedar nas vistas. Tem saudades das tipóias que passavam vai e vem. Tem saudades do passado, o poço do borretei, que bela e bem a seu lado, toda alegre e presenteira, pois foi ele o namorado dessa praça da Figueira. Até lhe secou a água, de desgostos vejam bem. Lá está triste, mas teimoso, velhinho tal como era, conservando o ar que tinha quando vivia à espera. Hoje anda tudo apressado, ninguém para para o ver bem, mas ele ali continua, o poço do borretei, de bela e bem a seu lado, toda alegre e presenteira, pois foi ele o namorado dessa praça da Figueira. Até lhe secou a água, de desgostos vejam bem. O tirarem a Figueira ao poço do borretei. Até lhe secou a água, de desgostos vejam bem. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Quem te defende? Me fui ter à mesa redonda, beber em alguém que esconda, um beijo de mão em mão. Me fui. Estimados ouvintes, Mané com Povo que Lavas no Rio. Bonita voz, esta mítica presença que temos então aqui a oportunidade, tivemos aqui a oportunidade de escutar. Vamos fechando mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, nesta terça-feira, dia 18 de março de 2014. Agora com Maria Dilar e o fado A Janela do Meu Peito. Ainda para ouvir também no nosso programa a fadista Maria Teresa de Noronha, esta mítica fadista que nos canta Pombalinho, e depois um outro nome incontornável do fado, este do sexo masculino, João Braga. Canta-nos Na Rua do Silêncio. Quero, antes de passarmos à música da Maria Dilar, deixar-lhe um convite e uma solicitação. Participe no nosso espaço radiofónico, que deixe o seu pedido, a sua dedicatória, para o seguinte e-mail: geral.radioantenaweb@gmail.com. Também pode ligar para o nosso número Vodafone 910106983. Eu estou à espera da sua chamada e com vontade de satisfazer a sua solicitação musical e, porque não, também até aqui a sua dedicatória. Para isso, basta que participe. Eu despeço-me por aqui hoje, mas regresso amanhã por volta das 18 horas. Fique bem ouvindo, um forte abraço, muito obrigado pela sua presença e até amanhã. Maria Dilar com A Janela do Meu Peito. Boa tarde. Essa garota que fui eu sempre a sorrir, como se a vida fosse eterna primavera e não houvesse dores no mundo para sentir. As gargalhadas vêm pousar na janela e ao vê-las tenho mais pena de mim. Ai, quem me dera rir ainda como ela, mas quando rio eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passado, de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar, ao ver se nela a alma fica a chorar. Lá vai gingando nesse teu passo miúdo, uma lenda preta, calça X está fiambrada. Como mudamos tu que foste para mim tudo, hoje meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças de graça ou ironia eram da rua andavam de boca em boca. Era ver-te que não sei o que sentia, talvez loucura que por ti andava louca. Tenho a janela do peito aberta para o passar, tudo feito de fadistas e fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar, ao ver se nela a alma fica a chorar. As ilusões, as que tive, enchem a rua, lá estão. A gente vive dos tempos que já lá vão. A gente vive dos tempos que já lá vão. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. A miséria fez morada e nunca mais quis sair. Quem lá mora não tem nada, mas nos vasos da sacada há saudades a sorrir. Vasos da sacada há saudades a sorrir. Saudades lembram a esperança que nunca morre nem cansa, se viveu no coração. E de amor já desfeito, sempre fica uma ilusão.